E hoje é um dia em que estamos a valorizar os cursos profissionais, em que estamos a ajudar e a mostrar ao mesmo tempo aquilo que fazemos no âmbito dos cursos profissionais. A escola não são só cursos profissionais. A escola é desde o pré-escolar até o 12º ano, com cursos EFAS, com qualifica, com tudo o que está relacionado com educação. E aqui um papel fundamental no nosso corpo docente, nos nossos professores, que têm feito um esforço enorme para combatermos todas estas adversidades e conseguirmos ultrapassar todas estas dificuldades, que têm sido muitas neste ano e meio. Estamos todos orgulhosos de ter feito este caminho juntos. A escola é isto mesmo, é poder mostrar aquilo que fazemos. Nós fazemos com qualidade, com organização, apostando nos nossos jovens, apostando na qualificação dos nossos jovens, não dizendo falsas ou não dando falsas informações. Porque nós aqui o que queremos é que os nossos jovens sejam felizes, que os nossos jovens saibam atingir tudo aquilo que prevêem um dia vir a ser. É importante que a escola se abra à comunidade. É importante que a escola saiba mostrar a qualidade daquilo que faz na escola. Os vossos filhos, no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, têm qualidade, têm um ensino organizado